É isso aí, agora chegou a hora de mandar aquele alô especial pra todo o movimento hip hop, comunidade Zona Sul, Norte, Leste, Oeste. Aqui comigo, meu brother, Smokey D, Dr. MCs. E aí, Smokey D, como é que se faz? No beatbox. É isso aí. É isso aí então, aqui vai o agradecimento todo especial do grupo Alternativa C ao nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por ter nos dado condições de conhecer a verdade. É, a minha querida mãe Dona Claudete, mãe, sinceramente não sei o que seria de mim sem a senhora. A minha querida noiva Andréa Lúcia, pela compreensão, incentivo e carinho, muito obrigado de coração. Aos meus queridos irmãos Henrique Leandro, Rodrigo Davi, Ana Raquel e Ellen Cecília. É isso aí, e aí FJ, chega junto. É isso aí, MC Dom, estou chegando junto. Queria agradecer primeiramente a minha esposa Cleide. Eu te amo, Cleide. A minha mãe Marisa, ao Geu, ao meu pai Milton, Cíntia, aos meus irmãos, ao pessoal da Duíla Imóveis, amigos e familiares. Valeu. Aí, Dião, manda o seu recado. Também agradeço a minha mãe por acreditar no meu potencial, no meu propósito, no meu ideal. Também agradeço a todos os meus irmãos, Cício, Tina, Neida, Fidel, Rogério e aí, Cate. Todos os meus sobrinhos, sem esquecer de nenhum. Pessoal do Colégio Elite, do basquetebol. Todos os meus amigos e parentes, tios, tias e primos. É isso aí, um abraço, Deus abençoe. Certíssimo, e aí Marquinhos e Gilson. Certo, Metatron Records, obrigado por tudo, que Deus abençoe a vocês dois. Certo, aí Ronaldo, Gesiel, a todos do Liache, Banda Rara, Pedra Viva, sempre em frente. E aí Rogério Sarralheiro, sinceramente muita coisa aqui não seria feita sem a sua competência e sem a sua participação. Que Deus te abençoe, Banda Templo Soul. E aí Paulo Brau, certo, sempre em frente. A todos os b-boys do Brasil, certo? Aquele abraço pro pessoal da São Bento, que todo sábado tá rachando um break violento lá. Ao Jabaquara Breaks, Moisés. E aí, meu irmão, Natanael Valente, o Grandmaster Ney. Movimento de rua, a luta continua, o rap não para, sempre continua. De Maldinho, si, vítima fatal. Ó Deus, ilumine os olhos meus. E aí, MC Jack, Carioca, certo, meu irmão? Um abraço. Primo Preto, Tio Flash, SP Funk, Vagnão e Carlinhos Cascatas. E aí, Fernando, ele World Records, certíssimo, aquele grande abraço, meu irmão. E aí Getúlio Rocha, Hitman Blues, certo, uma nova história, um novo começo, grupo Alternativa C apenas começando, com certeza. E aí Feijão, FJ, meu grupo e minha família, aquele abraço. E aí, só vitória, só conquista, certo, nada de derrota, porque nós nascemos e é pra conquistar, sempre em frente. Aí Frutinha, Lobato, Disco Box, Serafim, Williams, Zambia Records. E aí Giba, M.A., Donizete, TNG, Naldinho, um abraço. E aí Ailton, UFM, Fião, Macum, a todos da Chique Show, e Maurício. E aí Ademir, Dinho, a todos da equipe Black Mad, com certeza. Aos meus irmãos Emiliano, e aí Vlad, certo? A luta valeu e a gente tá aqui, meu irmão. Que Deus te abençoe, e aí? Só conquista, certo? E aí Miquimba, Belinha, The Menos Crime. Um abraço bem apertado pro meu irmão Fábio Macari, com quem aprendi muito. Rap Sensation, MCA, Dog J, Smokey D, Dr. MCs, meus irmãozinhos. É isso aí então, esse som é dedicado para os nossos amigos e só. Posse Mente Zulu, Consciência Humana, Taíde DJ 1, Cherry Line, DMN, The Brothers Rap, Banda Fátimos, e aí Serginho, DJ Alpiste Família, Apocalipse 16, Lu, Charles e Dr. Billy, Ataliba Man, Paradise, Câmbio Negro, e aí Marcelinho, GOG, Japão, Mano Mix, DJ Rafa e a todos os rappers de Brasília, Comando de MC, RPW, Sistema Negro, MC Bronx, e aí Face Negra, Duke Jai, Nação Hip Hop, Lino Crise, DJ D. Gerado nas ruas, produto da rua. Grupo Relato, expressão ativa. A todo o pessoal do Jaraguá, Ipanema, Vila Aurora, Chica Luísa, Pan-Americano, Pirituba e região. É isso aí. E aí Carlinhos, Master Music, Cezinha, Fábio Rogério, Trute, Cleiton Maurício. E aí Bigode, DJ Center, obrigado pelo disco. A todos da minha área, Parque do Chaves, e ao pessoal da Tenente Mário Barbedo de ponta a ponta. E aí Hotline, Maurílio Santos, Rob Silveira, Ronaldo, Banda Pani, Gesiel Liache, Banda Rara. A todos da Manchete Gospel 91.3 FM, a todos da 99.3, da 106.9, 920, Manchete Nacional Gospel. E aí, Tid, e aí, Feijão, Balaio Geral, um abraço. Nuno Mendes, festa da 105, e a todas as rádios comunitárias que divulgam o movimento hip hop. As igrejas renascerem em Cristo, Brasil para Cristo. Presbiteriana, Assembleia de Deus do Bom Retiro, as Assembleias de Deus em geral, certo? A Palavra Fiel, Igreja Universal do Reino de Deus, Deus é Amor, Pentecostal, Formosa, Igreja Evangélica, Cristão Universal, Quadrangular, Pedra Viva, Sara Nossa Terra, Igreja da Graça, Comunidade da Graça, e aí Bíblica da Paz, e a todas as igrejas que divulgam o Evangelho poderoso e verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Quarteto Brothers, ao Aldo, e a você, Kika, muito obrigado mesmo, valeu, Deus abençoe. Enfim, a todos vocês que não foram citados, mas que estão guardados em nossos corações, que Deus abençoe. E até mais, alternativa C, apenas começando. É isso aí. Caraca.